Eis que desce um anjo forte, vestido de nuvem, luz a brilhar. Seu rosto como sol radiante, com poder vem pra nos guiar. Pés como colunas de fogo, sobre o mar e a terra clamar. A voz de Deus ecoa profundo, promessa que não vai tardar. Oh Senhor, teu segredo é vida, doces promessas em minha boca. Ainda que o ventre seja amargo, em ti, Senhor, eu me renovo. Oh Senhor, em ti eu confio, teu amor é meu abrigo. Profetizarei ao mundo inteiro, teu reino, Senhor, é meu destino. Os sete trovões falam em uníssono, mistérios do céu a se revelar. Levanta a mão pro céu, eu clamo, teu poder vem nos transformar. O livrinho aberto nas mãos do anjo é o convite pra eu me alimentar. Na doçura da tua palavra encontro a razão pra continuar. Em minha boca, ainda que o ventre seja amargo, em ti, Senhor, eu me renovo. Oh Senhor, em ti eu confio, teu amor é meu abrigo. Profetizarei ao mundo inteiro, teu reino, Senhor, é meu destino. Acústica, guitarra, piano, sentindo, dependendo, dependendo.